Nosso tema dessa noite é ética. Então, falando sobre ética, o que é ética, né? Tem uma frase que diz que ser ético é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Porque é muito fácil a gente ser correto quando a gente está na frente de outras pessoas, quando a gente segue a lei, porque a gente está sendo vigiado. Mas ser ético é fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando. É fazer aquilo que a nossa consciência está mandando a gente fazer e não as nossas vontades. Então a gente pensa, não, mas fazer o que é certo, é o que é certo, eu sei que é certo, mas não é o que é certo só para mim. A gente pode sempre pesar se aquilo que eu estou fazendo é bom para os outros. Se eu estivesse do outro lado, se aquilo serviria para mim. E não apenas do lado que eu estou nesse momento. Porque daí é fácil. A gente pode usar como desculpa, né? Mas a gente não deve fazer assim. Então, ser ético. A palavra ética é até bastante difundida hoje. A gente abre um jornal, liga uma televisão no noticiário e a gente ouve falar um mundo de coisas terríveis. E a gente é o primeiro, né, como juiz, a querer que derrubem tudo. Vamos acabar com isso aí. Porque essas pessoas não têm ética. Essas pessoas estão nos tirando coisas, elas não estão dando valor ao cargo que elas ocupam, ao serviço que elas estão prestando, ou deveriam estar prestando. Mas a ética, ela é muito mais abrangente do que simplesmente o que está acontecendo nos nossos governos, nos dirigentes. A verdadeira ética, ela começa dentro de cada um. Muitas vezes a gente não comete erros, como eu disse antes, ou porque está sendo vigiado, ou porque a gente não tem a oportunidade. Outra frase que também se ouviu já muito é: dê poder a uma pessoa e tu vai conhecer quem ela realmente é. Aí ela vai se manifestar. Ela vai botar para fora o que ela tem. Então, a gente tem que fazer um trabalho, eu diria, educacional, desde cedo. E ele começa com nós. Cada um tem que fazer em si próprio. Se policiando nas pequenas situações do nosso dia a dia que nos colocam à prova. Porque o antiético não é aquele que tirou 1 milhão, mas é aquele que fez errado. Não se fala em mais ou menos ético. É ou não é. Então, no nosso dia, a gente passa por diversas situações pequenas e que muitas vezes a gente tem o costume de fazer errado. E justifica esse costume dizendo que outros também fazem e fazem numa proporção maior. Não vai adiantar. A gente não vai evoluir, não vai para frente com esse tipo de justificativa. A gente vai ficar tudo no mesmo lugar. Vamos se encontrar tudo do outro lado, se for o caso. Nós temos é que aprender. E como eu disse, é uma questão educacional. Seria fundamental que esse valor, ele começasse a ser amplamente difundido dentro da nossa casa, quando a gente ainda é criança, ou para os nossos filhos, quando ainda são pequenos, para que quando eles cresçam, ou mesmo até na situação de crianças, eles possam ter o discernimento nas relações deles, nos locais onde eles vão, eles possam discernir do que é certo e do que não é certo. A gente vê pessoas que agem com ética, com naturalidade. Elas fazem a coisa certa de uma maneira natural e simples. E é nesses exemplos que a gente tem que se basear. É nos bons exemplos que a gente tem que usar para justificar, e não nos maus, né? A gente tem os dois lados sempre. A gente tem que escolher sempre o lado que é o certo. Não adianta a gente usar o mau exemplo para tentar minimizar o nosso erro. É um valor extremamente importante, porque ele acaba definindo o nosso caráter, de quem somos. Hoje nós passamos por um momento, não só no Brasil, né? O mundo inteiro está assim, onde a ética se faz necessária, mas a gente vê que está faltando pessoas que estão em situações, em posições chaves, que possam levantar essa bandeira contra aqueles que não estão agindo corretamente. Dá a impressão de que está tudo contaminado, de que não tem mais jeito. Mas a gente sabe que não é assim, né? Ou pelo menos a gente tem que insistir que não é assim. Existe muita coisa boa, só que ela acaba não aparecendo da mesma proporção, da mesma maneira como aparece a coisa ruim. É como eu disse, quando a gente abre o jornal ou quando a gente vê um noticiário na televisão, é só notícia ruim, só catástrofe, e é uma sucedendo a outra. Porque as coisas boas, elas acabam não sendo notícia, não é interesse da mídia em divulgar. Mas a gente vê todos os dias também. A gente vê pessoas humildes dando esse exemplo de o que é certo, do que fazer, dedicando o tempo delas, o esforço delas, em benefício de uma outra que muitas vezes ela não sabe quem é. Porque ela tem aquilo dentro dela, ou porque ela acredita que aquilo deve ser feito. É a coisa certa a ser feita. Trazendo isso para o Espiritismo, o Evangelho traz diversas passagens. Em nenhuma delas ele diz: os seguidores devem ser assim. Jesus falava para a humanidade, ele não falava para aqueles que queriam seguir ele apenas. É o nosso mundo que tem que se modificar. São todas as pessoas. Hoje a gente é cristão. A gente vive seguindo os preceitos cristãos. Ou pelo menos achando que está seguindo, né? Tentando trazer eles cada vez mais para dentro da nossa vida. A gente sabe que a gente tem que precisa de mais esforço. Que o como está não está sendo suficiente, não está agradando a nós mesmos, não aos outros. Mas a gente sabe que não é o suficiente o que a gente está fazendo, então a gente tem que fazer mais. Mas quando ele falou, ele não disse: aqueles que me seguem devem ser bons. Ele falava para todo mundo. É claro que ouviram aqueles que quiseram. Aqueles que estavam num momento de amadurecimento espiritual, que estavam prontos para aquela situação. E já se passaram 2000 anos, e eu acredito que todos nós estamos prontos. Nós temos apenas é que exercitar isso. Tudo aquilo que a gente quer criar, tudo aquilo que a gente pretende que esteja dentro de nós, a gente precisa trabalhar isso, exercitar todos os dias, insistentemente, porque é muito mais fácil a gente, estamos aqui hoje, um bom número, seria muito mais confortável estar em casa, sentado no sofá, assistindo televisão, comendo, e por algum motivo a gente não está lá, a gente está aqui, porque a gente está querendo buscar alguma coisa, alguma melhora para as nossas vidas, a gente tem essa necessidade. Já é um passo, é um grande passo, essa insistência, esse trabalho. E a gente sabe que, se a gente resolver mudar, precisa de mais trabalho árduo, mas que vale a pena. Vale a pena quando a gente faz, vale a pena quando a gente vê alguém que a gente gosta, que também está se propondo a uma mudança, porque está se tornando melhor. Não apenas melhor no sentido de, ah, é bacana, mas uma pessoa melhor de se conviver. É o que todos nós queremos, né? Melhorar os nossos relacionamentos para que a gente possa ter mais qualidade, não só de vida, mas qualidade também de espírito. A gente sempre fala, tentando ver a amplitude da vida, não só dessa passagem, mas algo bem mais distante, aquilo que é eterno. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, tudo aquilo que a gente está conseguindo transformar, a gente está carregando junto. E numa próxima a gente já vai vir melhor. Vai ter mais facilidade para conseguir fazer esses passos. Que a gente sabe que é difícil, né? Poder dizer não para algumas coisas. A gente sabe que é difícil poder, numa noite fria, sair de casa. Além das dificuldades que passam pela cabeça, tem a dificuldade física, né? Às vezes tem que se deslocar de um lugar longe. Então, esse esforço, ele é reconhecido. E ele fica gravado no nosso espírito, em cada um de nós. Então, quando a gente fala de ética, a gente quer dizer que cada um de nós tem uma contribuição para dar. O exemplo é muito importante. Todos nós fazemos parte de várias comunidades. A primeira delas é a nossa casa. E o exemplo que a gente dá, ele fica. Parece, muitas vezes, que não. Mas se a gente pensar, todos nós temos os nossos exemplos. E todos nós somos exemplos para alguém.